Seção 30 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 30. Remorso. Em que pensa Carlota após a valsa? No tapete, atirando o burnu quando descalça? Ou melhor, quando rompe a luva, a fita? Se a presilha ou colchete em leve resistência a mão lhe irrita? Em que pensa Carlota após a valsa? Em que sonha Carlota a madrugada, quando aperta ao travesseiro a boca perfumada e afoga o seio sob a cruz de prata pela camisa aberta que um movimento lânguido desata? Em que sonha Carlota a madrugada? Com quem fala Carlota ao sol poente, na sombria alameda, quando os cisnes se arrufam na corrente e o vento pelas grutas cochichando uns noivos arremeda, que estão como dois pombos arrulando? Com quem fala Carlota ao sol poente? Porque chora Carlota ao meio-dia, quando nua de adorno, cobrindo os pés, com a trança luzidia, entrega o corpo ao vacilar da rede, e olhando o campo morno, os lábios morde, para matar a sede? Porque chora Carlota ao meio-dia? O que cisma, o que sente, por quem chora a soberba Carlota? A rainha das salas já descora, foge o cetro do leque aos dedos frouxos, e a turba alegre nota o fundo círculo de seus olhos roxos, que não diz o que cisma e por que chora. Quem te mata, Carlota? São remorsos de algum divino crime? São ciúmes que escondem teus esforços? Tens vergonha, talvez, deste rosário que tua mão comprime, porque um sopro roçou no relicário? E desmaias, Carlota, de remorsos? Se é por isso, não pises tanto os olhos. Formosa criatura, o mundo é um mar de pérfidos escolhos. Quem te pode lançar primeiro a pedra? Amor e formosura! Deus não corta a roseira porque medra. Se é por isso, não pises tanto os olhos. Mas não, chora. Teu mal é sem remédio. Serás mártir sem palma, pregada numa cruz, na cruz do tédio. Fria Carlota, cobre-te de pejo, mataste a sede uma alma, fizeste o crime de negar um beijo. Chora, que este remorso é sem remédio. Fim de Remorso.